cheiro 33. Spruce Harbor, Maine, 2011. Estás com um ar impressionantemente normal, comenta Lori, assistente social, quando Molly chega ao laboratório de química para a reunião quinzenal de costume. Primeiro desaparece a argola no nariz. Agora já não tens a madeixa de Doninha. O que é que vai ser a seguir? Uma camisola com capuz da Abercrombie? Ah, preferia morrer. Lori esboça o seu sorriso de furão. Não fique tão animada, diz-lhe Molly. Ainda não viu a tatuagem nova que tenho nas costas? Não. É divertido manter Lori na dúvida. Pelo que Molly se limita a encolher os ombros. Talvez. Talvez não. Lori abana a cabeça. Vamos lá dar uma vista de olhos a esses papéis. Molly passa-lhe os formulários do serviço comunitário, devidamente preenchidos e datados, para além da folha de cálculo com o registro das suas horas e as assinaturas necessárias. Passando os olhos pelos documentos, Lori diz: incrível, quem é que fez a folha de cálculo? O que é que acha? Pois, Lori espeta o lábio inferior e rabisca qualquer coisa no cimo da folha. Então, já acabaste? O quê? Lori fita-a com um sorriso intrigado. De limpar o sótão? Não era isso que ias lá fazer? Certo, limpar o sótão. A verdade é que o sótão foi passado a pente fino. Todos os itens foram retirados de todos os caixotes e examinados. Algumas coisas foram levadas para baixo e algumas peças sem conserto acabaram no lixo. Sim, a maioria voltou para as caixas e continua no sótão. Mas agora as roupas de cama estão dobradas com esmero. Os objetos frágeis estão cuidadosamente embrulhados. Molly livrou-se de caixas de formatos estranhos, desajustadas ou em mau estado, substituindo-as por caixotes de cartão grosso, uniformemente retangulares. Tudo está bem rotulado, com indicação de lugar e data escrita à caneta preta, empilhado por ordem cronológica sob as vigas do telhado. Até dá para se dar a volta pelo sótão. Sim, está acabado. Consegue-se fazer muito em 50 horas, hein? Molly acena com a cabeça. Nem imaginas quanto, pensa. Lori abre a pasta em cima da mesa à sua frente. Vê só isto. Um professor deixou aqui uma nota. Subitamente alerta, Molly chega-se para a frente. Merda, o que será agora? Lori levanta um pouco o papel para o ler. É de um tal Mr. Reed, Estudos Sociais. Diz que fizeste um trabalho para a aula dele, um projeto acerca de travessias. Isso o que é? Foi só um trabalho escrito. Entrevistaste uma viúva de 91 anos. É a senhora em casa de quem fizeste estas horas, certo? Ela contou-me algumas coisas. Foi só isso, nada de especial. Bem, Mr. Reed acha que sim. Diz que superaste as expectativas. Vai candidatar-te a um prémio e tudo. O quê? Um prémio de História Nacional? Não sabias? Não, não sabia nada acerca disto. Mr. Reed ainda nem entregou os trabalhos? Abana a cabeça. Bem, agora já sabes. Lori cruza os braços e recosta-se na cadeira. É muito emocionante, não? Molly sente que tem a pele a brilhar, como se tivesse embarrado com alguma espécie de substância semelhante a mel quente. Sente um sorriso a crescer-lhe no rosto e tem de se esforçar para manter a calma. A custo encolhe os ombros. O mais provável é que não ganhe. Sim, isso é o mais provável, concorda Lori. Mas como dizem acerca dos Oscars, é uma honra ser-se nomeado. Isso é uma treta. Lori sorri. E Molly não consegue evitá-lo, corresponde ao sorriso. Estou orgulhosa de ti, Molly. Estás a dar-te bem. Está só contente por eu não ter sido presa. Seria um fracasso para si, certo? Certo. Lá se ia o meu bónus das férias. Ia ter de vender o Lexus. Isso mesmo. Por isso, mantém-te longe de sarilhos, ok? Vou tentar, diz Molly, sem compromisso. Não quero que o seu trabalho fique demasiado enfadonho, pois não? Acho que não corro esse risco, remata Laurie. A vida na casa vai-se desenrolando. Terry mantém a sua rotina e Molly ajuda como pode, fazendo uma máquina de roupa e pendurando-a no estendal, preparando legumes salteados e outros jantares cheios de vegetais para Vivian, que parece não se importar nem com o custo extra, nem com a ausência de animais do menu. A pouco e pouco, Jack foi-se habituando à ideia de Molly viver aqui. Uma das vantagens é que pode visitá-la sem ter de enfrentar o olhar reprovador de Dina. Outra é ser um bom sítio para passarem o tempo. Ao final do dia, sentam-se no alpendre, nos velhos cadeirões de vime de Vivian, enquanto o sol vai ficando rosa, lilás e vermelho, cores que tingem a baía, criando uma magnífica paisagem de aguarela. Certo dia, para espanto de todos, exceto de Molly, Vivian anuncia que quer um computador. Jack telefona para a empresa telefónica para descobrir como instalar internet Wi-Fi na casa e depois arranjam routers sem fios. Tendo visto várias possibilidades, Vivian, que tanto quanto toda a gente sabe, nunca carregou sequer num teclado eletrónico, decide encomendar um computador portátil de 13 polegadas, cinzento mate, igual ao de Molly. Diz que não sabe bem o que irá fazer com ele, talvez para pesquisar coisas e para ler o The New York Times. Com a idosa a pairar acima do seu ombro, Molly entra na loja online com a sua própria conta. Clique, clique. Número de cartão de crédito, morada, clique. Muito bem. Portes gratuitos? Quanto tempo vai demorar a chegar? Vejamos, entre 5 a 10 dias úteis, ou talvez um pouco mais. Não dá para o receber mais cedo? Claro que dá, só vai ser um pouco mais caro. Quanto mais? Bem, por mais 23 dólares, pode chegar daqui a um dia ou dois. Acho que com a minha idade não faz muito sentido esperar, pois não? Assim que o portátil chega, uma nave espacial pequena, estreita e retangular com um ecrã brilhante, Molly ajuda a configurá-lo. Marca os sítios do The New York Times e da American Association of Retired Persons, organização norte-americana não governamental sem fins lucrativos, dirigida a pessoas com mais de 50 anos, por que não? Como favoritos. E cria-lhe uma conta de correio eletrónico, dailyviv@gmail.com. Ainda que seja difícil imaginar Vivian a usá-la. Mostra-lhe como aceder ao tutorial, que ela segue com muita atenção, falando consigo mesma à medida que avança. Ah, é isso. Basta carregar nesse botão. Estou a ver. Touchpad. Onde está o touchpad? Ah, que tonta, é claro. Vivian aprende depressa e, ao fim de pouco tempo, com uns quantos truques, descobre toda uma comunidade de passageiros daqueles comboios e dos seus descendentes. Das 200 mil crianças que foram enviadas nos comboios, há quase uma centena ainda viva. Há livros e artigos de jornais, peças e eventos. Há um complexo nacional dos comboios de órfãos, em Concórdia, no Kansas, com um website que inclui testemunhos de passageiros, fotografias e uma hiperligação com FAQ. Perguntas frequentes? Maravilha-se, Vivian. De quem? Há um grupo intitulado Passageiros de Comboio de Nova York. Os poucos sobreviventes e os muitos descendentes destes reúnem-se todos os anos num convento em Little Falls, Minnesota. A Children's Aid Society e o New York Foundling Hospital têm websites com hiperligações para outros sítios, informações acerca de registros e arquivos históricos, e há todo um subgénero de pesquisa de antepassados, filhos e filhas que voam para Nova York de livros de recortes na mão, seguindo documentos de entrega, fotografias, certidões de nascimento. Com a ajuda de Molly, Vivian cria uma conta na Amazon e encomenda livros. Há dezenas de histórias infantis acerca dos comboios, mas aquilo que lhe interessa são os documentos, os artefactos, os relatos autopublicados por passageiros daqueles comboios, cada um deles um testemunho. Muitas das histórias, segundo se dá conta, seguem uma trajetória semelhante. Aconteceu esta coisa má e esta, e dei por mim num comboio. E aconteceu esta coisa má e aquela. Mas cresci e tornei-me um cidadão respeitável e cumpridor. Apaixonei-me, tive filhos e netos. Em suma, tive uma vida feliz. Uma vida que só foi possível por ter ficado órfão ou sido abandonado e enviado num comboio para o Kansas, para o Minnesota ou para o Oklahoma. Não quereria que tivesse sido de outra forma. Então, será que faz parte da natureza humana acreditar que as coisas acontecem por um motivo? Encontrar algum laivo de sentido, mesmo nas piores experiências? Pergunta Molly, quando Vivian lhe lê algumas das histórias em voz alta. Não há dúvida que isso ajuda, comenta Vivian. Está sentada numa das poltronas a ver histórias dos arquivos online do Kansas. Enquanto Molly se encontra na outra, a ler livros da biblioteca de Vivian. Já acabou Oliver Twist e está compenetrada na leitura de David Copperfield, quando Vivian solta um guinchinho. A adolescente levanta a cabeça assustada. Nunca a tinha ouvido fazer aquele som. O que se passa? Acho, murmura Vivian, com o rosto azulado por causa do reflexo do ecrã, enquanto desce dois dedos pelo trackpad, acho que acabei de encontrar o Carmine, o menino do comboio. Tira o portátil do colo e passa-o a Molly. A página tem por título Carmine Luton, Minnesota, 1929. Não lhe mudaram o nome? Parece que não, diz Vivian. Olha, aqui está a mulher que me tirou dos braços naquele dia. Aponta para o ecrã com um dedo curvo, instando Molly a descer a página. Uma infância idílica, diz o artigo. Chamavam-lhe Carme. Molly continua a ler. Carme, ao que tudo indica, teve sorte. Cresceu em Park Rapids. Casou com a namorada do liceu. Tornou-se vendedor como o pai adotivo. Demora-se a examinar os retratos. Uma tirada com os novos pais, tal como Vivian os descreveu. A mãe, esbelta e bonita. O pai, alto e magro. E Carmine, rechonchudo, de cabelo encaracolado e escuro e olhos estrábicos entre os dois. Há uma fotografia do seu dia de casamento, já com o estrabismo corrigido, a usar óculos e a sorrir de orelha a orelha, ao lado de uma jovem de rosto redondo e cabelo castanho, enquanto corta um bolo de vários andares e depois outra em que ele está calvo e sorridente, com um braço à volta da mulher, mais roliça, mas ainda reconhecível, com uma legenda a celebrar o 50º aniversário de casamento. A história de Carmine foi escrita pelo filho, sendo óbvio que este efetuou imensa pesquisa, chegando mesmo a fazer a peregrinação a Nova York para analisar os registros da Children's Aid Society. O filho descobriu que a mãe biológica de Carmine, recém-chegada de Itália, morreu de parto e que o pai desempregado o deu para adoção. Carmine, segundo vem no final do artigo, morreu serenamente aos 74 anos em Park Rapids. É bom saber que o Carmine teve uma vida boa, comenta Vivian. Isso deixa-me feliz. Molly entra no Facebook. Escreve o nome do filho de Carmine. Carmine Luton Jr. Só existe um. Clica na barra de fotografias e devolve o portátil a Vivian. Posso criar-lhe uma conta se quiser. Pode enviar um pedido de amizade ou uma mensagem ao filho dele através do Facebook. Vivian espreita as fotografias do filho de Carmine com a esposa e os netos numas férias recentes no castelo de Hogwarts, numa montanha russa, ao lado do rato Mickey. Valha-me Deus, não estou preparada para isso. Mas inspira profundamente a olhar para Molly. Tu tens jeito para isto, não tens? Para o quê? Para encontrar gente. Descobriste a tua mãe e a Maisie e agora isto? Bem, nem por isso. Basta digitar umas quantas palavras. Tenho andado a pensar no que disseste no outro dia. Interrompe ela. Acerca de procurar a minha filha. Nunca disse isto a ninguém. Mas durante todos os anos em que vivi em Hemmingford, sempre que via uma menina loura, que fosse mais ou menos da idade dela, o meu coração sobressaltava-se. Sentia-me desesperada por saber o que seria feito dela. Mas concluí que não tinha o direito de fazer. Agora pergunto-me. Pergunto-me se não deveríamos tentar encontrá-la. Volta a fixar o olhar em Molly. A sua expressão é franca, cheia de esperança. Se eu decidir que estou pronta para isso, ajudas-me?